Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio o meu colega e amigo João Seabra, cofundador da Jump Willy, desde 2007, uma agência criativa e produtora audiovisual especialmente dedicada à animação 3D e criação de bandas sonoras, com escritórios em Hong Kong, Portugal e Estados Unidos. João Seabra é um criativo, artista 3D e empreendedor, empenhado em conjugar o seu conhecimento nas áreas do design, animação e gestão, de forma a produzir os melhores resultados possíveis para os seus clientes. A par da indústria, João Seabra tem mantido um currículo igualmente interessante no ensino das artes, tendo começado a sua carreira como professor na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Atualmente é professor convidado na Faculdade das Indústrias Criativas da USJ. Vamos ficar à conversa com o João, mas antes escutamos o primeiro tema que ele nos traz hoje. Chama-se Heart of a Lion e é o tema principal da banda sonora do filme finlandês Heart of a Lion, de 2013, banda sonora composta por Pedro Marques. Vamos ouvir. Escutámos Heart of a Lion, tema principal da banda sonora do filme homónimo, Heart of a Lion, filme finlandês de 2013, banda sonora composta por Pedro Marques. Olá, João, muito Olá. Bem-vindo. Alô. João, começamos pela tua escolha musical, Heart of a Lion. Pedro Marques, um dos sócios da Jump Willy, grande companheiro de viagem nestas andanças. Sim, o Pedro e eu somos os sócios da empresa. Faz este ano 10 anos que criámos a empresa. Curiosamente, apesar de nesta última década temos sido de facto grandes companheiros de batalha, mas não éramos, curiosamente, não éramos amigos próximos, nem sequer éramos amigos muito antes da empresa. A nossa relação foi sempre profissional. O Pedro era um tipo da área da música que me complementava, que eu conhecia e tinha muito respeito. Era dos melhores compositores que eu conhecia. E não só era um compositor que eu respeitava muito, mas desde cedo era alguém que eu sentia que compreendia muito bem o que eu fazia e complementava, não é? Como se diz na indústria, a música é 50% da imagem, e é extremamente importante para um realizador, seja de imagem real, seja de animação, ter uma cara metade na área da música que consiga extrapolar e aumentar e melhorar a narrativa sem, com o mínimo de esforço possível da nossa parte. E o Pedro teve de facto isso, e depois com os anos começámos a falar cada vez mais da possibilidade de abrirmos a nossa empresa, porque era um sonho que cada um tinha, e depois de muita conversa e também de alguma coragem, porque de facto na altura ambos tínhamos bons empregos, não é? Como tu disseste, eu dava aulas a tempo inteiro na universidade, que é uma coisa que eu gostava muito e ainda gosto, mas na altura era um emprego a tempo inteiro e para a idade que tinha era uma oportunidade bastante boa e a ideia de criar uma empresa era algo que me assustava bastante. Sabia que era aquilo que queria, sabia que era aquilo que era inevitável. E sabia que se não o fizesse ia ficar com essa dúvida no canto da cabeça para sempre, mas era tão forte que eu acho que ia fazer, mais cedo ou mais tarde ia fazer. E o Pedro igual, o Pedro na altura trabalhava para uma das maiores empresas de composição musical na Suécia, a Riviera, e também era um emprego para a idade que tinha, era dos compositores mais novos e dos mais reconhecidos lá. Para a idade que tinha, também era um risco muito grande que ele tomou em deixar a Riviera para assumirmos o nosso projeto a full time. 10 anos depois, qual é o balanço que fazes? Jump Willy? Mais cabelos brancos. Mais cabelos brancos. Os olhos mais cansados de olhar para os ecrãs do computador. É verdade, por acaso continuo a não precisar de óculos, curiosamente, deve ser das poucas pessoas da minha área. Mas, sim, é verdade, 10 anos é um ano, este ano vai ser um ano de fazer balanço. É um balanço difícil de se fazer. Quando olho para trás, parece que começámos ontem, mas ao mesmo tempo, quando olho para tudo o que aconteceu, parece que começámos há 40 anos atrás. Já vivemos muito, já experimentámos muito, tivemos muitos momentos muito maus, tivemos muitos momentos muito bons. Curiosamente, e posso ficar contente nesse balanço, sei que são muito mais os momentos bons do que maus, mas nenhuma empresa é feita sem luta e sem vitórias e derrotas no caminho. Aprendemos bastante, sinto que a experiência de ter tido uma empresa é uma grande loucura, é um grande salto para não uma, mas 30 profissões diferentes. Umas que se tem jeito e sabe que se vai ter algum jeito e até se tem formação académica, e outras 20, 29 que não sabia nada sobre elas e vai-se aprendendo em como se vai fazendo, e umas aprende-se errando, outras até se tem jeito porque tínhamos naturalmente e é um acaso, e outras não temos jeito nem talento e falhamos, e a melhor alternativa que temos é contratar alguém que saiba fazer isso. Mas tem sido um ano, tem sido uma década de grandes altos e grandes baixos, tem que a empresa mudou muito, mas curiosamente eu e o Pedro mantemos a mesma visão, o mesmo sonho, continuamos a partilhar os mesmos valores da empresa, que eu acho que é no fundo a maior vitória. Nós trabalhamos para a idade que a empresa tem e quase desde o início. Temos uma carteira de clientes que para muitas empresas é invejável. Trabalhamos com grande parte das maiores empresas do mundo, em países, em continentes diferentes, mercados diferentes. Projetos extremamente interessantes, muito diversos no seu estilo, a maneira como são processados. Uhum. Já pouco me falta, poucas áreas me falta trabalhar e ao Pedro também. Mas sei que isso é mais normal. O que se calhar é menos normal é uma sociedade de dois sócios que passar 10 anos continua a resultar, continua a dar-se bem, que na verdade à minha volta é o que eu menos vejo acontecer. Tu falas de 10 anos, falas de dificuldades, falas de grandes mudanças, uma delas foi a tua vinda para Hong Kong, de Portugal, e falas nos valores da empresa. Para quem nos ouve e não conhece a Jump Willy, como é que tu descreverias a tua empresa, a vossa empresa, em termos dos valores, mas também em termos do processo de trabalho, em termos da dimensão? Fala-nos um pouco mais sobre a Jump Willy em si. Uhum. Pronto, a Jump Willy, para explicar logo de fundo, é uma empresa que funciona com um misto entre agência e um estúdio criativo, para duas áreas. Na minha área, a parte da animação, trabalhamos essencialmente para publicidade e corporate. E na parte de música, para além de dar assistência toda aos trabalhos de animação que são feitos, também trabalham muito para cinema, tanto longas-metragens como curtas e séries de televisão, genéricos para televisão e também, ocasionalmente, jogos de computador. Nós criámos a empresa, nós somos dois criativos, não somos dois tipos de gestão. Isso define muito a empresa que foi criada. Nós criámos a empresa porque somos apaixonados pelo que fazemos. Por isso, o ter liberdade e excelência criativa sempre foi o nosso objetivo em tudo. Isso dita muito da maneira como trabalhamos e dos valores que a empresa tem. Nós, para nós os dois, sempre fizemos muito as decisões com base nos projetos que eram interessantes, que eram desafiantes, que acreditamos que os clientes vão ganhar com o projeto que vai ser feito, e que há algo de original em cada projeto. A equipa que construímos centra-se, obviamente, pelos mesmos princípios. São pessoas em que a maior característica é serem altamente criativas, seja qual for a função que tenham dentro da empresa. A criatividade, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião é fundamental. E para isso sempre acreditámos que as pessoas têm que ter um ambiente confortável, justo, e pomos a equipa, a nossa equipa à frente de tudo, incluindo à frente dos clientes e os clientes a seguir. E essa liberdade criativa é uma coisa fundamental para nós. Posso dizer que, quer dizer, que não há um mês que passe em que não tenhamos uma decisão num cliente novo de não avançar para algo, que sabemos que vamos perder dinheiro com isso, porque são projetos que não fazem sentido para nós. Só fariam sentido se estivéssemos só a pensar em dinheiro. E nós sempre nos foi muito claro que se ganhamos dinheiro com a empresa, ótimo, mas não estamos aqui para enriquecer, estamos aqui para nos enriquecer de uma maneira criativa, e é isso que nos define. A empresa seria completamente diferente se tivéssemos feito outras decisões no passado. Provavelmente teríamos mais dinheiro, mas seríamos muito, muito menos felizes como pessoas e como criativos. Eu ouço-te falar enquanto criativo, mas as tuas palavras também me remetem para uma certa noção bastante sólida de gestão e do empreendedorismo, que foi óbvio há 10 anos atrás. Como é que desenvolveste, como é que vocês desenvolveram essa vossa vertente, tendo uma formação artística de 5 anos a aprender Maya, a aprender animação, a aprender design? Como é que depois se desenvolvem essas capacidades? Claro. Como eu estava a dizer no início, temos coisas que sabíamos que tínhamos jeito, obviamente mais a parte criativa. Temos outras que cada um de nós, com o fazer, compreendemos que tínhamos algum talento natural. E aí o Pedro e eu contrabalançámos bastante. O Pedro tem uma tendência e um gosto muito mais forte pela parte legal e pela parte legal fiscal. É uma coisa que eu quase não consigo ver à frente. Eu tenho um talento muito maior que o Pedro para gestão de equipa. É um gosto que eu tenho. Gosto muito de criar equipa, gerir equipa, gerar uma equipa criativa, que nunca é uma gestão de uma equipa fácil. São equipas sempre que vivem muito à flor da pele e com muitos egos. É assim que os criativos muitas vezes se posicionam dentro de uma equipa. E depois havia, obviamente, outras áreas que nenhum de nós tinha uma vocação, que aí sim são muitas áreas típicas da gestão. Uhum. O que acontece é que nós vimos, antes de abrir a empresa, uma análise que tínhamos feito, é que muitas empresas das indústrias criativas falham. E falham porque as indústrias e criativas nem sempre coabitam na mesma página. Por isso é que há poucas indústrias criativas de sucesso financeiro. E algo que nós sempre quisemos fazer logo desde o início foi contratar alguém da área da gestão. O que há 10 anos atrás, pelo menos no panorama em Portugal, era uma coisa rara. E na altura, as primeiras contratações que fizemos na empresa foi buscar o Gonçalo Cruz, que era um tipo ótimo, que foi um contacto que vinha a partir do Pedro, era um tipo que trabalhava na Accenture, que é uma consultora internacional. Ele estava na Accenture, estava na parte de internacionalização, e tinha um conhecimento grande de expandir pequenas empresas, maiores que nossas, mas tinha uma visão dentro de uma área criativa também que lhe interessava. e fizemos-lhe uma proposta, ele aceitou e obviamente mal entrou na empresa, começou-nos a questionar com coisas que nós nem tínhamos, uhum, não é? Tipo, claro. Nós nem tínhamos um plano de negócios quando abrimos empresa, não é? O primeiro plano de negócios foi feito 6 meses depois, quando o Gonçalo entrou, e muitas outras coisas que podem ou não fazer falta. Uhum. Eu sou sempre muito cético em relação a planos de negócios. Agora percebo quão importantes eles são, também percebo quanto olho para trás todos os negócios que nós fazemos e nenhum deles bate certo. Mas são mesmo importantes para perceber uma visão e arrumares um bocadinho a tua visão de estratégia. Tens que também perceber que a tua estratégia tem que ser flexível. Uma grande vantagem das empresas pequenas, como as nossas, são que são empresas muito ágeis no mercado. Isso, para mim, sempre foi algo que tem que ser a partido. E se tu fazes um plano de negócio ou outras ferramentas de gestão que depois não tens a flexibilidade de te desligar delas, perdes essa vantagem em relação a empresas muito, muito maiores, que são difíceis de manobrar. Mas pronto, mas só para explicar que essas capacidades, essas hard skills e soft skills de gestão vieram um bocadinho dos três. Por mim, uhum, por mim e do Pedro, criámos a empresa, mas depois também pelo Gonçalo, que foi de facto incrível. Foi tão incrível que, passado uns meses de estar na empresa, lhe vendemos 20% da sociedade. E era o tipo que foi, durante o percurso todo dele, tendo esta visão mais gestão. Era claramente aquele que tinha o chapéu mais gestão. Não que nós não o fizéssemos, mas ele era a pessoa máxima responsável por isso. Das dificuldades que vocês tiveram, quer dizer, vocês tiveram bastante sucesso e têm tido, mas mencionaste algumas dificuldades que com certeza também resultaram de determinados contextos económicos e eventualmente até algumas escolhas que hoje não voltariam a fazer. Fala-nos um pouco, até numa perspectiva mais didática, quais é que são os erros que tu hoje olhas para trás e dizes, eu isto nunca mais voltaria a fazer? Claro, como tu disseste bem, tivemos imenso. Um que é fácil de falar e é fácil de compreender, e que há um bocadinho até perguntaste, eu nem sequer te respondi sobre o porquê de Hong Kong, etc. Nós, a primeira vez que saímos, quisemos internacionalizar, foi em resposta a um convite da Embaixada de Inglaterra em Portugal, que na altura estava a convidar empresas para abrirem escritórios, sucursais em terreno inglês, e se fossem também registadas lá, tinham benefícios fiscais durante 6 meses para se poderem adaptar ao mercado. E nós pareceu-nos um bom plano. Era um mercado que nos interessava bastante, e não me lembro bem, em 2010, 2011, abrimos um escritório no centro de Londres. Foi a nossa primeira experiência internacional e, passado um ano, estávamos a fechar o escritório. Porque, por várias razões, uma mais geral e mais externa a nós, foi, nós estávamos a viver o pico da crise. A crise tinha começado em 2007, 2008, coincidentemente quando abrimos empresa, um ótimo timing que tivemos, mas pior ainda foi, passado dois anos, estávamos no pico da crise, Portugal estava em constantes empréstimos europeus, com dificuldades em pagá-los, e em Londres, como a maior parte dos países europeus, falava-se imenso de Portugal. Tinha sido a Grécia, depois tinha sido a Irlanda, e depois falava-se muito de Portugal. É normal em viagem, quando se fala Portugal, toda a gente responde com o nome do Cristiano Ronaldo, que excepcionalmente toda a gente respondia com crise e como um país que não é capaz de pagar as dívidas. E o que acontecia, quando estávamos a discutir contratos e a finalizar contratos, era-nos projetado sempre, por sermos portugueses, aquilo que se via nas notícias. Eram projetados como uma empresa que não é capaz de cumprir com os prazos, que não é capaz de... sem nos conhecerem de lado nenhum, só porque somos portugueses. Era um rótulo. Que eu compreendo. Se calhar, claro, também faço isto com muitos países. É automático. Tento não fazer, mas temos preconceitos em relação a muitas coisas, e uma delas também é aos próprios países, né? E quando não conhecemos nada, agarramos ao pouco que conhecemos dos mídias. Outra coisa que foi mais culpa nossa, que aprendemos depois para Hong Kong, Foi que quando abrimos o escritório em Londres, na altura foi o Gonçalo Cruz que foi para lá morar, que tínhamos, foi que criámos apenas a parte comercial, não tínhamos produção nenhuma em Londres. O que, aliado à tal insegurança económica da imagem portuguesa, mais o facto das pessoas que fecham os contratos estão lá, mas depois a produção é feita num país com o mar no meio, fazia muita confusão às agências e aos clientes ingleses. E quando chegava à parte final de se de facto fechar mesmo o projeto, essas dúvidas vinham lá de cima, mas a produção não está aqui, vocês se atrasarem, porque é isso que eu acho que vocês vai acontecer, né? Estão lá. Vocês são portugueses. Estão lá. Vocês estão não sei aonde, não sei, estão em Portugal, que eu nem sequer nunca fui a Portugal. Lá escondidos. Nem sei onde é que vos encontro. Exato. E isso tudo criou muita instabilidade, que eu percebo, e agora sei, e na altura foi um embate diferente, mas agora sei que, de facto, as grandes capitais do mundo, Londres, Nova Iorque, Paris, Hong Kong, são cidades com muitos maus hábitos, muito, muito viciadas e muito, muito mal habituadas, porque como estão habituadas a ter tudo internamente, o trabalho à distância traz muito pouca confiança. E a verdade é que nós sempre tivemos clientes espalhados por todo o mundo, mas nunca temos projetos de estas grandes 4 ou 5 capitais mundiais, a não ser quando temos um escritório lá. Nem nós, nem quase ninguém. E de facto, esse foi o erro que não cometemos em Hong Kong. Em Hong Kong, quando abrimos cá, eu vim, não é? Estou aqui agora, mas a ideia era ter capacidade de produção cá. E que os clientes pudessem ver isso, pudessem ir ao escritório, pudessem ver as coisas a acontecer e terem uma confiança. E o comportamento maior do que aconteceu em Londres durante um ano e o que aconteceu em Hong Kong durante um ano foi completamente oposto. Ficamos assim com uma sugestão para a internacionalização das empresas portuguesas e não só. João, falaste em Hong Kong e vamos falar mais sobre a tua vinda para cá e sobre o mercado asiático. Para já, ouvimos mais um tema que tu nos trouxeste. É a banda sonora, a música e a faixa dos efeitos sonoros para uma publicidade da Alibaba, sim, um dos grandes grupos a atuar na Ásia. Sim, e a segunda maior plataforma de e-commerce do mundo. Do mundo. E a maior plataforma de e-commerce e também das maiores empresas de IT na Ásia inteira. Este projeto concreto foi o primeiro projeto que fizemos para a Alibaba há pouco mais de um ano. Foi um projeto para apresentar uma das principais marcas deles, que é a Cainiao, que é a logística da Alibaba, no fundo corresponde à FedEx, que a Alibaba é um grupo muito grande, corresponde à FedEx, e o objetivo do projeto era apresentá-lo e explicá-lo ao mercado ocidental com grande relevância para os Estados Unidos, que é um mercado muito importante para a Alibaba. E, curiosamente, foi a primeira vez que a Alibaba fez um projeto de animação, e, para teres uma noção, a Alibaba lança cerca de 5 a 10 filmes por semana. Por semana, porque é para lançar online e nas plataformas todas, porque é um bicho muito grande, são muitas marcas, tem uma grande necessidade. Interessante, e não apostavam na animação, não apostavam na animação. Foi a primeira vez que fizeram, e porque sentiram por eles próprios que a animação, em alguns segmentos de comunicação, poderia explicar melhor do que a imagem real conseguiria. E curiosamente, desde que foi publicado, foi o vídeo mais visto da Alibaba que não tem o Jack Ma, porque Jack Ma é o CEO da Alibaba. Sim, sim, claro. Na China, claro. É um deus. Uma superstar. Claro. E todos os vídeos do Jack Ma têm imensos views, mas dos vídeos sem o Jack Ma, este foi o vídeo que teve mais views deles. Vamos ouvir e já voltamos à conversa. Thank you. ouvimos o tema Cainiao Logistics Network. Corrijo-me se estou errado. Cainiao, no meu péssimo okay. sotaque em mandarim, Cainiao. E significa, se isto tem algum significado? Certeza que tem, que eu já não me lembro. Portanto, Alibaba, Ásia, todo um mundo novo com a vinda da Jump Willy para Hong Kong. Fala-nos um pouco, em termos pessoais, da tua ligação a esta parte do mundo, porque eu sei que não foi a primeira vez que vieste cá a Hong Kong e a Macau. Exatamente. Eu, curiosamente, vivi em Macau dos 3 aos 6 anos, nos anos 80, no início dos anos 80. Porque o meu pai trabalhava para a EDP, que era, não sei bem, mas que era a mesma empresa, ou é parceira da SEM, cá, e veio num projeto de 3 anos, e imagino eu que tenham tido vontade de ter a experiência de trabalhar e morar no estrangeiro, e nós viemos atrás, éramos pequenos. E curiosamente saí daqui aos 6, por uma idade, as memórias eram muito distantes e eram bastante remotas, mas fica sempre, fica à costela. Foram 3 anos de uma idade importante, apesar da memória ser curta, tão importante que eu toda a vida sonhava em voltar à Ásia. E quando mal comecei a trabalhar, ainda foi durante um curso, eu durante o curso comecei a trabalhar, a fazer design gráfico, a fazer animação 3D como podia, e o dinheiro que eu fui ganhando, que não gastava em computadores, porque também tinha que gastar bastante para continuar a trabalhar, comecei a viajar de mochila às costas pela Ásia. A primeira viagem que fiz, o avião aterrou em Hong Kong, e comecei a fazer uma viagem a partir de Hong Kong, que fui acabá-la no Camboja. Mas depois, nos anos consequentes, acabei por viajar tudo, desde Índia até à Mongólia, porque de facto a Ásia me atraía bastante, e acho que bastante por causa da infância. Entretanto, a Jump Willy abriu este escritório em Hong Kong, e de repente estavam a lidar com um mercado diferente daquele que tinham lidado até agora, ou pelo menos na generalidade. O que é que distingue o mercado asiático e principalmente Hong Kong com Londres, Porto e eventualmente até os Estados Unidos, onde vocês também têm uma base? Antes de tudo, antes de especificar sobre Hong Kong, quando houve claramente eu pessoalmente, foi a primeira vez na empresa que eu me mudei para um escritório novo, não é? Para os Estados Unidos tinha sido o Pedro, para Londres tinha sido o Gonçalo, e agora chegou a minha vez, e era o sítio para onde eu queria. E também parte da razão também foi pessoal, mas grande parte foi a nível de estratégia, obviamente, da empresa. E por isso foi a minha primeira experiência em estar a ter a Jump Willy, a gerir a Jump Willy, não só num país diferente, mas num continente diferente, uma cultura completamente diferente. E isso foi de facto um maior embate. Não foi tanto o ser Ásia, também há embate, já posso falar nisso, mas foi a questão do embate de ser uma cultura tão distante. Em que é que isto importa? Em que é que isto afeta? Quando uma pessoa abre uma empresa no seu próprio país, no meu caso em Portugal, tu não te apercebes, mas há uma rede que te é inerente à tua volta, né? Há uma rede de pessoas da família, há uma rede de pessoas da escola, da universidade, de amigos, quando tu abres algo, já há de repente um grupo de 10, 40, 200 pessoas, não sei, que de repente sabem que tu abriste uma empresa. Mesmo que tu não conheças ninguém, ou que tenhas reuniões com algum cliente, com quem quer que seja, tu és da mesma cultura deles, não é? Tipo, tens uma reunião com um cliente, sabem de onde é que vens. No mínimo, podes dizer de onde é que estudaste, aquela universidade vai ser reconhecida. Pode ter boa reputação, pode ter má reputação, mas sabem de onde é que tu vens. O que aconteceu em Hong Kong? Em Hong Kong, eu achava que em Portugal tinha sido difícil, não é? Mas a verdade é que em Hong Kong aí é que eu senti a verdadeira dificuldade, e senti que eu era uma pessoa caída do céu, sem nenhum ponto de contacto com ninguém. Não havia ninguém que, em comum, que eu pudesse dizer eu sou amigo de X. Não havia nenhuma universidade que eu pudesse dizer eu estudei ali. Só podia dizer que a empresa vem de Portugal, que muita gente sabe onde fica, mas não tem qualquer relação com, aqui, com Portugal. Só sabem que é um país onde há um jogador de futebol bom. Por isso nem sequer é área, não é? Não somos um país com Itália conhecido pela indústria da moda, ou Paris, ou Paris pela indústria da comida e do vinho. Por isso a marca Portugal claramente não está na animação 3D. Por isso as reuniões eram sempre bastante estranhas e a verdade é que em qualquer canto do mundo os negócios são feitos com base na confiança. E essa confiança demora muito mais tempo a criar, né? Os meus primeiros 2 anos foram arduamente feitos em reuniões de apresentação, de partir pedra, todos os dias, tentar chegar ao máximo de pessoas, falar com empresas que me interessavam, falar uma, duas, três vezes, e aos poucos, é que passar 2 anos, é preciso alguma paciência e também algum dinheiro, é que vais vendo esses frutos serem recolhidos, né? Quando começas a chegar a passar 2 anos a reuniões, em que as pessoas já viram o teu trabalho, as pessoas sabem quem é que tu és, já ouviram falar por parceiros da indústria, bem ou mal, mas pronto, espero eu que bem, sobre ti, por isso já não vens do nada, já há imensos pontos de contacto, não é? E hoje em dia, que passaram 3 anos e meio, já caminho dos 4, de facto, são poucas as reuniões que podem não me conhecer a minha cara, e até às vezes, muitas vezes o meu nome, mas sabem perfeitamente o nome da empresa, e se não sabem o nome da empresa, sabem perfeitamente que alguns projetos que fizemos, que eles viram e gostam, ou idealmente já lhes falaram de nós. E a verdade é que cada vez menos eu vou atrás de reuniões, vou a reuniões de apresentação, cada vez mais quase somos solicitados, que era o que acontecia em Portugal. Só que em Portugal aconteceu muito cedo, em Hong Kong, em qualquer outro mercado, demoraria bastante. Claro que há coisas que são específicas da Ásia, que são específicas de Hong Kong, voltando à tua pergunta inicial, são bastantes, pequenas, umas pequenas maiores, eu diria que a das que mais me marcou e que no início mais me frustrava, porque era algo que eu achava que até tinha jeito em Portugal, era para ler caras nas reuniões, não é? Então, imagina uma reunião para um projeto, ou até de apresentação, mas idealmente para um projeto. E em Portugal, passado uma hora de estar com um grupo de clientes, sabia, quando voltava para o escritório, se a reunião tinha corrido bem, se tínhamos boas possibilidades, não tínhamos. E em Hong Kong eu achei que também entrei com a mesma tabela que tinha em Portugal, e de facto chegava à empresa ou à casa e perguntavam como é que tinha corrido. E eu dizia, correu bem, correu mal, e a verdade é que nada daquilo batia certo. Quando achava que corria bem, nunca mais havia a falar nos clientes. Quando eu achava que tinha corrido mal, ligavam passado uma semana a dizer que o projeto então era connosco que queriam. E percebo que, agora percebo que, de facto, a expressão e a leitura da face, e na Ásia não se diz que não. É raro no mundo dos negócios se dizer que não. Diz sempre que sim, mesmo que seja um não valente, porque fica sempre para ficar sempre a porta aberta, não é? Mesmo que detestem o nosso trabalho e detestem a nossa proposta, sorriem e dizem que sim, que gostaram. E agora percebo isso e habituei-me e treinei-me, saio das reuniões com zero expectativa. Tanto que hoje, quando os projetos nos caem, eu quase tenho que me relembrar que reunião é que era, porque já fiz um esforço tão grande automático para retirar daquilo, para não ficar a sofrer. Passo sempre ao próximo. Tive uma reunião de apresentação de um projeto, ok, siga para a próxima bola. Depois, quando o telefone toca, quando o e-mail chega, eu fico, mas para isto, veio de onde? Ah, lembro-me daquela reunião ao mês. Pronto, isso em Portugal não acontecia assim. Em relação à tua área específica, portanto, tu és um 3D artist, não é? Sim. Fala-nos um pouco sobre essa área, quais é que são os desafios futuros que tu vês, como é que tu vês o futuro da animação 3D, sendo tu um especialista nesta área? Claro. Bem, quando falamos de coisas futuras, obviamente são prognósticos e opiniões pessoais. Eu tenho algumas e bastante fortes. Mas, obviamente que... Vamos voltar ao 2D? Não, eu acho que não. Isso foi uma área que até passámos um bocado agora, a nível de imagem estética. Acho que a grande mudança dos próximos anos tem a ver com as plataformas, não tanto com o 3D em si, mas plataformas onde o 3D existe, né? E aí temos o VR e o AR, a parte de jogos que já é em crescimento, já não é novo, mas que são tecnologias depois usadas no AR e no VR. temos cada vez menos publicidade para a televisão e cada vez mais publicidade para redes sociais. Também não é novo, mas as dimensões de mercado de cada uma das áreas tem estado em constante mudança. E o que eu vejo, para alguém desta área que esteja interessado em seguir fazer carreira nos próximos 10, 20 ou 30 anos, é que eu acho que a animação em si não vai mudar muito, a parte de ferramentas e de conhecimento de core. Acho que há áreas que vão ficar mais automatizadas, que são áreas mais técnicas, sem querer entrar em grandes detalhes aqui, mas riggings, etc., são coisas mais que eu acho que vão ser cada vez mais automatizadas e que são áreas que no passado e ainda no presente há pessoas que só se especializam nisto e eu teria medo de estar nessas áreas, porque acho que vão desaparecer. Há áreas como a animação pura, quando se fala mesmo animação, de personagens, etc., dificilmente vão ser automatizadas, porque são áreas de verdadeira criatividade pura e de verdadeira sensibilidade humana. Uhum. E acho que os computadores nunca vão poder substituir nisso. O que depois acho, a nível de conhecimento técnico, as pessoas vão ter que saber adaptar-se a ferramentas novas. A animação ou o cinema linear não é o futuro. Mesmo na área da publicidade, que é a área que eu estou mais, eu acredito verdadeiramente que daqui a não muitos anos, não sei, 5, 10 anos, não faço ideia, mas que vamos estar a ver anúncios nas redes sociais gerados, não pré-renderizados, mas gerados por motores de jogos, que são criados para nós em tempo real, conforme os nossos gostos e adaptados ao nosso perfil. Né? Seja um anúncio para um rádio que tu gostes, que a cor que tu vês da rádio, o cenário que estás a ver o rádio, é o que tu gostas, porque tu gostas da natureza. Eu, porque sou um homem da cidade, estou a ver aquele rádio, um anúncio dentro de um apartamento com outra cor, com um feature até diferente, e a versão mais premium ou menos premium do modelo, consoante o meu income, etc, etc. Né? E isso é o que eu acredito perfeitamente. Isso é mais a nível de concepção. Depois, a nível de AR e VR, acho que é um bocadinho o grande hype agora. Acho que, pessoalmente, que o VR interessa a quem quer seguir uma indústria mais de jogos. Acho que o VR vai ser muito experiências, não em casa, e jogos. Jogos, sim, vai ser um mercado grande, porque é um mercado de casa. Acho que o mercado fora jogos é o que aconteceu com a estereoscopia. Como sempre, também tinha essa ideia, as pessoas não querem chegar a casa e ver televisão e pôr uns óculos. É uma coisa trabalhosa, as pessoas não estão para isso. Acho, no entanto, que o AR em casa já tem outra catapulta muito para além dos jogos. Acho que o AR, num futuro médio e longo, vai sim substituir em muito a maneira como nós interagimos com a tecnologia. João, estamos mesmo a chegar ao fim desta entrevista. Tem sido um prazer ouvir-te falar sobre esta área que eu também gosto e obviamente está muito ligada também ao meu background. Vamos fechar com o último tema. Fala-nos um pouco, chama-se Bicycle in the Hood, do filme Totally True Love, de 2011. Este, como todos os outros temas, também composto pelo Pedro Marques. Uhum. Fala-nos um pouco rapidamente, claro, sobre este projeto. Este foi um dos projetos na área da música, é uma composição para uma longa metragem. Foi um filme muito interessante, provavelmente o projeto que eu gosto mais na área da música, não só pela banda sonora que nós fizemos, mas pelo filme em si que foi feito. É um filme que abriu nesse ano o Festival de Berlim. É um filme que tem uma história mesmo bonita, é um triângulo de amores, mas entre crianças, por isso é extremamente inocente, e não é o objetivo do filme fazer as crianças parecerem adultos, são mesmo crianças, por isso a relação de amor é extremamente básica, mas a maneira como a realizadora abordou a sensibilidade e as dinâmicas entre as personagens e esta relação de sentimentos infantis, esse filme retrata bastante, bastante bem isso. Ok, João, foi um prazer. Vamos ouvir Bicycle in the Hood. Frequência Académica volta para a semana. Obrigado.